agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos, é um prazer enorme estar aqui consigo e trazer-lhe mais um pouco deste nosso tesouro português. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com pode deixar-nos o seu pedido, dedicar o seu fado a alguém ou dedicar-se a si próprio. Pode pedir o seu fado e indicar-nos também qual é a edição que prefere das duas para que o seu fado passe, ou seja, qual das duas emissões é para si aquela mais viável para ouvir. Vamos então começar com Fragata da Borda de Água, na voz de José da Câmara Pereira. Logo depois ficamos com Beijo Emprestado, na voz de Fernando Farinha. E terminamos com Ao Longo do Tempo, na voz de Jaime Eduardo. Deixo aqui também o sublinhado, ou melhor, deixo aqui também destacado que Jaime Eduardo nunca tinha passado pelo Diga Lá ao Senhor Fado e passa hoje pela primeira vez. Vamos então ao fado. Fragata, já não te vejo pelas horas do sol poente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente, beijando as águas do Tejo, subindo até na vente. A lesíria atravessando, já ninguém te vê, que mágoa. Nem na vala nova entrando, fragata da borda d'água. Nem na vala nova entrando, fragata da borda d'água. Carregada de melão, a mergulhar meia proa, com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Com o vento de feição, vinha chegando a Lisboa. Mas hoje ninguém está vendo, no velho rio, uma fragata. Está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. Está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. Mas hoje ninguém está vendo, no velho rio, a fragata. Está varada apodrecendo, que o progresso tudo mata. andei contigo a dançar e ao reparar nos olhos teus vi que sorriam contentes em frente dos olhos meus. Um beijo pede-se e dá-se, e eu fui pro velho ditado e dei-te um beijo na face. Dá-me o calor do beijo que te emprestei, e quero ver se o teu amor é igual ao que eu te dei. Fica mais leve quem paga contas que tem, quem paga aquilo que deve, não deve nada a ninguém. Vê se te lembras, Maria, daquele dia que te emprestei. Um beijo que me pediste, e nos teus lábios deixei. Vê lá bem quando te atreves a liquidar esse beijo que há tanto tempo me deves. Dá-me o calor do beijo que te emprestei, e quero ver se o teu amor é igual ao que eu te dei. Fica mais leve quem paga contas que tem, quem paga aquilo que deve, não deve nada a ninguém. Fica mais leve quem paga contas que tem, quem paga aquilo que deve, não deve nada a ninguém. Diga lá ao Senhor Fado. Quando te vi depois de tantos anos, secou-se minha garganta e não falei. Refugiei no trem do pensamento, e tu foste a estação onde eu parei. As folhas começavam a cair, a chuva brevemente ia chegar, o outono tinha tons de primavera. Quando teu olhar ficou no meu olhar, sorrimos, conversamos, dançamos nessa noite. O amor veio depois, sem nós pedirmos nada, e nessa comunhão vimos nascer o dia, envoltos no amor que a noite abençoar. Deixei-te no teu corpo a força do meu corpo, deixei-te nos teus lábios a febre dos carinhos. Depois sei um adeus sem lágrimas nos olhos, a vida nos levou deixando-nos sozinhos. Na mão da guerra tinha abraçado o mundo, e houve dois caminhos a seguir. O meu destino seguiu por uma estrada, pela qual o teu destino não pôde ir. A paz voltou à terra de ninguém, e um dia por acaso te encontrei. Ouvi um pequenito chamar mãe, secou-se minha garganta e não falei. Lembrei a noite abençoada. Deixei do teu corpo a força do meu corpo, deixei dos teus lábios a febre dos carinhos. Depois, sem o adeus, sem lágrimas dos olhos, a vida nos levou, deixando-nos sozinhos. Do meu corpo, deixei-te nos teus lábios a febre dos carinhos. Depois, sem um adeus, sem lágrimas dos olhos, a vida nos levou, deixando-nos sozinho. O fado é assim, um tesouro que impressiona, que preenche as nossas almas. Vamos prosseguir agora com António Chainho, com a voz de Teresa Salgueiro, os dois numa grande dupla, cantando então, assim para nós, Fado da Boa Sina. Logo depois ficamos com Bruxa de Pinho, na voz de António Mourão, e terminamos com Três Amigos que Perdi, na voz de António Seferino. São estas as duas, ou melhor, três vozes, que nos fazem companhia e que nos preenchem este espacinho de alma portuguesa, de uma forma tão nossa, tão lusa. As linhas cruzadas da palma da minha mão, ambas prosseguem, cada qual com o seu timbo, e só por instantes as reúno o seu destino. É quando enlaço os dedos em sinal de a Deus me confesso, ignorando a razão. Sorte ou desventura, elas estão como sinais, e sendo bem diferentes, aparecem como iguais. Filhas do mistério gravado, traçam o caminho das linhas do meu fado, e como a água que percorre a corrente, ambas são futuro, passado e presente. Uma ansiedade arde como lume e comanda a vontade. Outro é o segredo que ignoro e não pergunto, se no fado a lei só Deus sabe desse assunto. Guitarra, minha guitarra, bruxa bizarra de 12 cordas, só tu animas e acordas o fado que a mim se agarra. que se encoste junto ao peito no terno jeito de quem embala. O peito quase estala a palpitar de satisfeito. Bruxa de pinho, mãe do castiço, tens um feitiço que não se entende, mas adivinho quando te abraço que existe um laço que a ti me prende. Guitarra, tu és a amarra que prende minha alma ao fado. Eu e ele sem ti ao lado não somos nada, minha guitarra. Há quem se rale a mofina e não se afine pela tua escala. Deixa ralar quem se rala, basta que eu não desafine. Só peço a Deus que por sorte e até à morte, ó feiticeira, sejas minha companheira e minha estrela do norte. Bruxa de pinho, mãe do castiço, tens um feitiço que não se entende, mas adivinho quando te abraço que existe um laço que a ti me prende. Guitarra, tu és a amarra que prende a minha alma ao fado. Eu e ele sem ti ao lado não somos nada, minha guitarra. Guitarra, tu és a amarra que prende a minha alma ao fado. Eu e ele sem ti ao lado não somos nada, minha guitarra. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Amigos com quem eu desabafava as mágoas nos momentos derradeiros. Amigos com quem eu desabafava as mágoas nos momentos derradeiros. O primeiro deixou de me falar, tentei salvá-lo de maus trios. Pedi-lhe para em vinho não gastar o que em casa fazia falta aos filhos. Pedi-lhe para em vinho não gastar o que em casa fazia falta aos filhos. O segundo deixou e vive de uma pobre desgraçada. Zangou-se por um dia lhe lembrar que toda a infeliz nasceu honrada. Zangou-se por um dia lhe lembrar que toda a infeliz nasceu honrada. Ao terceiro ajudei a ser alguém, hoje tem posição bem definida. Já não fala quem tanto lhe fez bem e o ajudou a ser alguém na vida. Já não fala quem tanto lhe fez bem e o ajudou a ser na vida. Viver sem ter amigos não é viver, são adágios de um povo, mas sem razão. E eu, por ser verdadeiro, vivo a sofrer e aos poucos vou matando o coração. E eu, por ser verdadeiro, sofrer e aos poucos vou matando o coração. Chegamos ao fim da nossa segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Foi um prazer estar consigo e trazer-lhe este nosso tesouro português. www.radioantenaweb.info, onde nos pode deixar o seu comentário pedindo aquele fado que quer ouvir, quer dedicar. e em que programa quer ou prefere que o seu fado passe. Ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Já me enganando. É o nosso e-mail que está também sempre à disposição para si, para os seus pedidos. Terminamos com Bastou Ver um Olhar Teu, na voz de Fernando Girão, e terminamos com Talvez Haja Uma Flor, na voz de Gonçalo Salgueiro. São estas as duas vozes que terminam o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Da minha parte é tudo. Fique bem e já sabe, amanhã às 13 horas estamos de volta com mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. As flores são do eterno, como o frio é irmão do inverno e a lua é irmã do céu. Mas em mim mora a saudade, quando não estás comigo, eu esqueço quem sou eu. Mas em mim mora a saudade, quando não estás comigo, eu esqueço quem sou eu. Teus olhos me enfeitiçaram, quando pelos meus entraram, não sei o que aconteceu. Mas mudaste a minha vida, que andava louca e perdida, bastou ver um olhar teu. Mas mudaste a minha vida, que andava louca e perdida, bastou ver um olhar teu. Senti a vida seria uma noite longa e fria, a rotina de um emprego. Mas contigo ao meu lado nada parece-me errado, pois és tu o meu segredo. Mas contigo ao meu lado nada parece-me errado, pois és tu o meu segredo. Me escuta as frases que o vento diz em forma de lamento e que nós nunca aprendemos. Tem de haver paz e firmeza, bondade e muita franqueza com aqueles que amamos. Tem de haver paz e firmeza, bondade e muita franqueza com aqueles que amamos. Eu olho o céu com carinho e até digo baixinho como é bela a natureza. É a terra a nossa casa e já não dizemos nada, mesmo ao ver tanta beleza. É a terra a nossa casa e já não dizemos nada, mesmo ao ver tanta beleza. vez houvesse uma flor aberta na tua mão. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Podia ter sido amor, mas foi apenas traição. Podia ter sido amor, mas foi apenas traição. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Era quase uma viagem, foi apenas um desgosto. Era quase uma viagem, foi apenas um desgosto. É tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. Ai, tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. Ai, de mim que nem precinto a cor dos ombros da lua. Ai, de mim que nem precinto a cor dos ombros da lua. Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor. Tens agora a mão fechada, no rosto nenhum fulgor. Não foi nada, não foi nada, podia ter sido amor. Não foi nada.